Os apóstolos, homens correntes. 2. A mim, anima-me muito considerar um precedente narrado, passo a passo, nas páginas do Evangelho. A vocação dos primeiros 12. Vamos meditá-la devagar, pedindo a essas santas testemunhas do Senhor que saibamos seguir Cristo como eles o fizeram. Aqueles primeiros 12 apóstolos, a quem tenho grande devoção e carinho, eram, segundo os critérios humanos, bem pouca coisa. Quanto à posição social, com exceção de Mateus, que com certeza ganhava bem a vida e deixou tudo quanto Jesus lhe pediu. Eram pescadores, viviam do dia a dia, trabalhando até de noite para conseguir o seu sustento. Mas a posição social é o de menos. Não eram cultos, nem sequer muito inteligentes, pelo menos no que se diz respeito às realidades sobrenaturais. Até os exemplos e as comparações mais simples eram incompreensíveis e pediam ao Mestre: Senhor, explica-nos a parábola. Quando Jesus, com uma imagem, alude ao fermento dos fariseus, supõem que os está a recriminar por não terem comprado pão. Pobres e ignorantes, e nem sequer eram simples humildes. Dentro das suas limitações, eram ambiciosos. Muitas vezes discutem sobre quem seria o maior quando, segundo a sua mentalidade, Cristo instaurasse na terra o reino definitivo de Israel. Discutem e excitam-se até naquela hora sublime em que Jesus está prestes a imolar-se pela humanidade, na intimidade do cenáculo. Fé? Pouca. O próprio Jesus Cristo diz: viram ressuscitar mortos, curar todo o tipo de doenças, multiplicar o pão e os peixes, acalmar tempestades, expulsar demónios. Pois São Pedro, escolhido como cabeça, é o único que sabe responder com prontidão: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas é uma fé que ele interpreta à sua maneira. Por isso atreve-se a enfrentar Jesus Cristo a fim de que ele não se entregue pela redenção dos homens. E Jesus tem de responder: Retira-te de mim, Satanás. Tu serves-me de escândalo porque não tens a sabedoria das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Pedro raciocinava humanamente, comenta São Crisóstomo, e concluía que tudo aquilo, a paixão e a morte, era indigno de Cristo, reprovável. Por isso Jesus repreende-o e diz-lhe: Não, sofrer não é coisa indigna de mim. Tu pensas assim porque raciocinas com ideias carnais, humanas. Em que sobressaem então aqueles homens de pouca fé? Talvez no amor a Cristo? Sem dúvida que o amavam, pelo menos de palavra. Chegam até a deixar-se arrebatar pelo entusiasmo: Vamos nós também e morramos com ele. Mas à hora da verdade todos hão de fugir, excepto João, que o amava com obras e de verdade. Só este adolescente, o mais jovem dos apóstolos, permanece junto da cruz. Os outros não sentiam esse amor tão forte como a morte. Eram estes os discípulos escolhidos pelo Senhor. Assim os escolhe Cristo. Assim se comportavam antes de que, cheios do Espírito Santo, se tornassem colunas da Igreja. São homens correntes, com defeitos, com debilidades, com palavras maiores do que as suas obras. E, contudo, Jesus chama-os para fazer deles pescadores de homens, corredentores, administradores da graça de Deus.